Mateo, bom dia, Xanar 6140, contra o campo, por favor. Da frente, quando pousa 4-2, vai chamar de 20, muito obrigado.